this. Sei que eu demorei, mas avisa todo mundo que hoje eu voltei. Eu tô tipo Looney Tunes, back in action. Peço que desculpe o tempo longo que eu levei. E o meu quarto já não tá do jeito que eu deixei. Cadê os quadros e as fotos que eu coloquei? Tudo mudou de lado, cadê o armário? É isso que eu mereço, forma getaway. Yeah, mano, me conta toda a notícia. O que aconteceu com a sua tia? Quem que teve um problema na virilha? Ele sempre se envolveu com porcaria. A filha do fulano já cresceu. O ciclano tá tão velho, parece museu. Teu cabelo tá bonito, nem parece teu. Tua mãe segue bonita, nem envelheceu. Tudo tá diferente, mas nada mudou. Só detalhes de verdade, segue os mesmos. Porque a gente deu um jeito e se virou. Mesmo sem tempo batendo, nós se encontrou. Isso não é fácil, não. Coração bate errado de não estar lá. Que saudade da cidade e de encontrar o meu lado. So good to be home, I belong. Tell my friends I'm back in the city. Feel I'm back, track old times. Sorriso no rosto, um abraço apertado. Tipo um aço inquebrável. Somos tipo aquele aço entre as hastes. De apoio somos sims de verdade. Na verdade, mó saudade. Momentos que se foram com um tempo implacável. Ele ruge ao mesmo tempo a vida late. Nessa aí que a gente vê quem se evade. Quantos vão ficar quando for tarde? Quando o sol abaixar e vem a tempestade. Se o assunto for voltar, tenho vontade. Mas não é fácil de curar uma ferida que ainda arde. Igual tentar secar uma chuva à tarde. Vou voltar pro lugar que eu vim. Aonde é o meu lugar? Eu vou voltar pro lugar que eu vim. Onde é o meu lugar? So good to be home.